queria de ti, queria um de país ti, de bondade, queria um país de ti, de bondade, um de país de bondade e de bruma. Queria de ti, o mar queria de uma rosa, queria de ti, o mar de uma rosa, espuma, espuma, espuma.